pra você ir numa festa, com certeza você vai gostar. E nessa festa todo mundo é irmão, não tem drogas, nem bebida e nem prostituição. Lá tem um convidado que veio do céu, e com certeza eu vou te apresentar. Ele é o filho de Deus, o leão de Judá, e nessa festa ele vai te salvar. Best place.